andrecedesmoral.com.br. O dia tá lindo, ensolarado, uma de piscina, cervejinha, churrasco. Família trocada, saiu na balada, da sua noite, escutando nosso aliado. Pois é, essa vida é muito louca, né? E eu já fui ser bem, ué. Então para o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de erra. Pra nós se abraçar, conversar danada que tão doida pra sentar. Ulala, patricinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o fuzi do rudo, é o baixo no pico. Sempre costurado com o rosto cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Nossa vida é muito louca, yeah. Eu já fui ser bem como é. Salvaram a bandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta a guerra. É o fuzi do rudo, é o baixo no pico. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Pensando na mente, se eles mandam encostar. Fala que sou canção, mas não tá uma nada. Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar. Passando a mil, eu dou fuga até no radar. Essas danadas quer me dar. Pode sentar. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. Salvaram o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de erra. É o fuzi do rudo, é baixo no pico. Sempre costurado com o rosto cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o seguinte. Moral de Bicoara.